foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Ai, ai, ai, sexta-feira chegou. Quem não aguenta, bebe leite. E quem aguenta, vem comigo. Na sexta-feira o bar virou uma micareta. A mulherada foi solteira e os meus amigos loucos pra beber. Da faculdade eu fui pra festa tomar todas com a galera e fiz amor até amanhecer. Toquei direto, fui à praia com as gatinhas na gandaia. Minha galera bota pra beber. Segunda de madrugada, travado, cheguei em casa. 7 horas acordei numa ressaca. Tinha prova pra fazer. Foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Na sexta-feira o bar virou uma micareta. A mulherada foi solteira, os meus amigos loucos pra beber. Da faculdade eu fui pra festa tomar todas com a galera e fiz amor até amanhecer. Toquei direto, fui à praia com as gatinhas na gandaia. Minha galera bota é pra ferver. Segunda de madrugada, travado, cheguei em casa. 7 horas acordei com uma ressaca. Tinha prova pra fazer. Foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Foi. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Foi bolo doido.